Quando eu fui embora, você chorou. Hoje estou voltando, meu grande amor. Sei que não mereço o teu perdão, mas venho implorar reconciliação. Pelo amor de Deus, eu quero saber se você ainda pode me querer. A ingratidão que eu te ofereci, hoje redobrado eu a recebi. Falso amor, eu fui iludido. Eu sei que deixei seu coração ferido. Minha desventura foi ter esquecido que o nosso amor sempre foi unido. Só você, meu bem, pode me querer, porque sei que lembra do nosso viver. O nosso passado será esquecido. Volte, meu amor, a viver comigo. Mande ele embora, peço por favor. Não suportarei ver o meu filhinho chamar outro homem de papaizinho. Sem você, meu bem, não posso viver. Não faça pra mim o que fiz pra você, porque me esqueci que no altar sagrado